verdade. Alguém como você só quer ver o meu oco, só quer ver eu me fuder. Sempre te ajudei, adiantei vários lados, agora você me apunhala pelas costas, caralho. Que porra de amigo é esse que só quer me lascar? Ainda diz pra todo mundo que só quer me ajudar. Ajuda é essa que eu não sei da onde vem. Diz aí, fala aí, o que é que te convém? Ô maluco, eu tô contigo até a tampa indignado. O que você fez comigo não se faz com um palhaço. Olha só, veja só como eu estou. Fudido, deixado, lascado, esperando a hora certa pra te derrubar, te explodir, te acabar. Tô no veneno com você e não sei aonde vai parar. Pode correr, pode rezar, pode rezar. Pedir a Deus pra eu não te achar. Traíra é traíra em qualquer lugar, vou te falar. Se liga malandro ao seu lado, ele pode estar. Traíra é traíra em qualquer lugar, vou te falar. Se liga malandro, malandro. Agora há pouco me ligaram e deram ibope, certo? Dizendo que você tá no bar do Zé falando de mim. Dizendo que eu não presto, que tu ganha com isso. Otário, fica esperto, me delata pra amigos, me delata pra parceiros, me delata pra mulher se eu tô com outra o dia inteiro. Aí não tem jeito, ó, o jeito é te matar. Você tá fazendo isso só pra me provocar. O que eu te fiz? Fala aí, a gente pode consertar. Mas se continuar assim, eu não sei aonde vai parar. Tu se acha um malandrão daqueles destemido, pra mim não passa. Passa de um otário tremendo, atrevido, que pra subir na vida pisa até na mãe. Não liga pra ninguém, não pensa no amanhã, mas aí vem. A vida não é assim, tem que saber chegar, tem que saber sair. Não sou polícia nem bandido, mas vou abrir seu olho. Do jeito que tu tá, vai acabar sendo morto, falo isso. Pô, experiência própria, já vi neguinho morrer, já vi neguinho na bosta. Por falar demais, por ter a língua solta, agora... Preste atenção, seu trouxa. Aqui o papo é reto, aqui o bicho pega. Vacilou, desandou, já era comédia. Traíra é traíra em qualquer lugar, vou te falar. Se liga malandro ao seu lado, ele pode estar. Traíra é traíra em qualquer lugar, vou te falar. Se liga malandro, malandro. Agora, maluco, chegou a hora. Estamos frente a frente, vamos ver quem é o foda. Você falar de mim, eu só escuto. Agora quero saber quais são suas desculpas. Mano, eu não falei, foi intriga da oposição. Vai confiar em mim ou nesse cuzão? Eu tô ligado que você quer dar um ar de santo. Só que aqui não cola, não adianta. Se fosse um, dois que viesse me falar, mas foi a rapa toda que veio te delatar. Você quer que eu faça o quê? Ha, vai se ferrar. Eu não sou nenhum comédia pra você me enganar. Safado, traíra, pilantra, aqui não se adianta. Você fez por merecer, agora segura as pontas. Tá tremendo na base, tá com medo pra que veio. Agora segura, parceiro, eu tô daquele jeito. Minha vacina contra a raiva eu esqueci de tomar. Eu tô igual um Hot Valley querendo te trucidar. Mas aí, safado, vou segurar a onda. Te matar na quebrada não rola, não adianta. Você tem que sofrer, pagar pelo que fez. Um dia a casa cai e eu vou ver seu desespero. Sua mãe chorando, seus filhos daquele jeito. Sua mulher correndo de um lado pro outro e não tem jeito. Traíra é traíra em qualquer lugar, vou te falar. Se liga malandro ao seu lado, ele pode estar. Traíra é traíra em qualquer lugar, vou te falar. Se liga malandro, malandro.